desejo esquerda para evitar formações igual 648. Tente por quantas milhas? 40 milhas. Cinco na escuta do solo Salvador. Bruno 648, agora é autorizado para Aracaju pelo seu registro. Teste para a gente Aracaju, com 648, está cruzando nível 140. Tente, agora já é a transferência para o mesmo. Guarda. Com a 8 agora com o centro Recife, na frequência no 25 decimal 45, alterna no 345. 12545, grato, Bonias. America 2380, clear taxi via April 1, taxiway India until holding point runway 10. There, contact 118.6, altimeter 1015, America 238. Okay, we have 238, April and India 1, runway 10, tower 186, and altimeter 1015. Bruno 561, essa indicação na chegada Mari, disse até o 050. 050 na Mari, Bruno 561. Me escuta? Escuta, prossiga. Pronto para cópia, o trip 5595. Pronto, 5595. Trip 5595, Salvador, Porto Seguro, autorizado nível 200. Decolagem da 1-0, primeira curva direita, piscida, saída da El Leda, após Leda, voa direto Ilhéus, onde intercepta Golf 677 até a posição Raira, Romeu Alfa Índia, Romeu Alfa após DCT. O transponder 5007 e o controle 120, décima 8, trip 5595. 6A200, decora pista no 0, curva direita, saída da El, transição Leda, após Cima El, 57 Golf 677. Correto, cotejamento para 13 após quando pronto, pressionamento pushback. Reportado 3595. Solo Salvador, eu vou 1-0-9-4. Bono 094, Fortaleza 370 nível, formação em curso aqui, lavar de cópia, 1 minuto. Agora. Prepare o PC da saída Momo. Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Guardião 02, vai falar do Graef, para um bagulhamento da vida terceira do Neves até o comércio, um máximo 510. Bem, 510 na escuta do controle, Guardião 02. Na escuta 02. Pesado em voo 370, via para o Zulu 19. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, perfil da saída Momo, transição Froti. A rota confirmando, episódio 19 até Bangu, após DCT Abucu, Alfa Bravo Uniforme, Charlie Uniforme, após DCT. 5041 não transponde o controle 120, 18, gol 1094. Só para autorizar 370, Fortaleza, Momo, transição forte, episódio 19, Bangu, após Abucu, episódio 18, transponde 5041, 208, gol 1094. Confirma o transponder copiado? Opa, claro, 5041. Ciência 04 portão, cotejamento correto, após quando pronto, tracionamento pushback, gol no 094. Reportará. 5061. Confirma a aeronave? Primeira aeronave? Algum 561. Por quantas milhas materiais vinha? Pois Abucu já está autorizado direto. Pois Abucu direto, grato. Nada. Agora eu recebo o transponder, 96. Obrigado, 96. Record 238 passing 1500, climbing 360. America 228, radar contact climb 2 for 360, Momo depart. 238, roger. 464 autorizado vai estar. Motor trip 559, 543, posição 4 para o push acionamento. Trip 559, 543, acionamento aqui de Stênio, porta táxi, corrigindo, Coreia Equipe de Sol, reporta táxi. Coreia Equipe de Sol, reporta táxi, trip 5595. Salvador, voo 1094, pronto para o pushback acionamento, posição 4. Voo 1094, com a sua equipe de solo, para ataque. Reporta, voo 1094. Estado ILSXT, reporte localizador. 2000, vai reportar localizador do ILSXT, voo 1564. Voo 1864, desse hotel 050. Voo 1864, desse hotel 050. Bruna 791, na sua dedicação, na chegada bom, se desça para 4 mil pés, tá? Ajustando a 015. 4 mil pés, ajustado na 015, Bruna 791, na chegada bom. Para o táxi, trip 5595, POB 31, 3 horas e 30 de autonomia, alterando sábado. Trip 5595, autorizado táxi, Tátio Bristol Índia, me seguir a nota da Gol, no ponto de espera, torre 118, decimal 6, ajuste no 015. 015, táxi a faixa, Índia, com a torre 118, decimal 6, trip 5595, seguindo a aeronave da Gol. Uno 864, desça para 3 mil pés, ajustando a 015. 1864, 3 mil pés, ajustando a 015. Táxi, estamos com 166 a bordo, autonomia 0329, alternativa Recife. Uno 094, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera, quando lá, torre 118, decimal 6, ajustando a 015, bom voo. Muito grato, 0918, meio, pode esperar o gol 1094. Bracket 2D8, contact resistance frequency 125.45 or 134.5. Frequency again, please. Frequency 125.45 or 134.5. 1345, 12545, American 238. We got him. O gol 1561 no localizador da Genesta que saiu da lei. 1561 no compete aproximação final e torre 1 noite decimal 6. 186, obrigado. O gol 1864 desça para 2000, ajuste permanente, autorizado ILSXC, reporte localizador. 1864 270, autorizado localizador. Salvador, 90 Equimax está visual com o campo. Mike, chame torre, 1 noite decimal 6. 1 noite decimal 6, 90 Equimax. Controle Salvador, gol 1094. Gol 1094, contato radar, subindo para o 370, saída Momo. 370 na Momo, gol 1094. Azul 4207, bom dia, informação que isso agora é Lima, nenhuma alteração significativa, pronto, cópia. 4207, autorizado, Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 340, via Prisulo 10 até SMAP, após direto Lúvito, direto Barbacena e segue conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, com primeira curva direita na subida da El, Leda, após voo direto, posição Bridge, anti-receptor via. Aciona 5046 e o controle 1 0.8. Rio de Janeiro 340, via Prisulo 10, SMAP e Lúvito, após Barbacena. Após dia, na redação da pista 10, pista direita, saída da El, Leda, Bridge, após o vídeo da Sétaro Vida. Responder 5046, controle 208, é 4207. Azul 4207, cotejamento correto, o repórter pronto para puxar o sinal 01. Repórter pronto, puxar o sinal 4207. Paulo, Salvador, com 1561, levando o Bono 561, bom dia, Alfa, Parque do Gilete. Bom dia, Alfa, por favor. Gol, fica. Liga para o som, aeronave que chamou foi o Papa Tanguí, caso que não faz. Que me informa autorizado para Veracruz, 1 no PES, decolando a pista 17 com curva direita, 1 no PES, corredor axé. Aciona 0113 e o controle 120 decimal 8. Descanso em fome, fechamento correto, confio para o B. Acionamento e táxi, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 4, bom voo. Gol no 561, ingresso Juliette para 02. Juliette para 02, gol no 561. Bono 791, desta via 2000 pés, ajustando 0 no 4, está autorizado em LSX, tem reporte localizador. 2000 pés, 0 no 4, voo 791. Autorizado em 6255, 30 quilos. 6255, essa é a dedicação na cheia da Mari, desce até o 0510. Bono 094, chame Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 1345. 2545, 2345. 1345. 2345, 364, muito bom dia, Alfa, reportando da Juliette. Aqui Alfa, reportando da Juliette, gol 1864. 064, autorizado Juliette, cruzeiro 6. Autorizado ingresso Juliette, box 06, ou no 1864. Para 060, Azul 4082. Solo Salvador, bom dia. É o 13895, informação Lima. 13895, muito bom dia. Informação que agora é a Mike, apenas ajuste agora no 04. 1-0-4, senhorita, autorização Guarulhos 36. Temos pré-aprovado para Guarulhos 340, então 3895, copio 340, aguarda a coordenação 36. Copio 34, senhora. Autorizado para Guarulhos, nível 340, via Prisulo 10 até SMAP, após direto ao Wake, direto Mike India Alpha, e tudo sai conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, com primeira curva direita, na subida da El, Leda, após voo direto, posição Bridge, onde tem a terceira via. Aciona 5053 e o controle 120.8, o TAM 3895. Centro Recife. Frequência no 251 e alterna o 3325. 251 no 3325, até a volta. Certo. Decolamos da 10 com curva direita, perfil da saída da Euleda, Leda Bridge, interceptando a aerovia. 5053, transponder, controle Salvador, 120, decimal 80, tá 3895. Então 3895, planejamento correto, a rota pronta para puxa só no 03. Portará. Whisky Juliette Foxtrot, muito bom dia. Autorizado Guarulhos, nível 200, via Whisky 1, decolando na pista 17, com curva direita na subida da El. Leda, após a Leda, voa direto Ilhéus, onde intercepta o Whisky 1 e segue Coral, direto a Arubi e conforme a rota do plano de voo. aciona 5045 e o controle 120.8. Fixou o procedimento correto, confirme para o B? Para acionamento, é táxi, torre 118, decimal 6, o ajuste no 014, bom voo, whisky, Juliette, Fuxo. Juliette, Fuxo, confirmou? Salvador, voo no 791, na pista livre. Voo no 791, bom dia, Alfa, sou repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, voo no 791. Valor do 407 para o táxi, alternando Campinas, 3:27, nada base. Azul 4207, autorizado o táxi via Índia até o ponto de espera, quando lá, torre 118, decimal 6, ajuste no 014, bom voo. Até o ponto de espera, torre 286, azul 4207, 1014, muito boa tarde. Oscar Uniforme, mantendo no meu pé, no corredor técnico. Whisky Uniforme, aciono o transponder, não recebo. Para 3.1014, ajuste 1014. Para 3.1014, azul 4082. IP 5220, vista até o 050. 050, IP 5220. Paulo Salvador, é o TAM 3191, sinto a informação Mike, 340 Galeão. 1791, ingresso Juliette, até através do 07, quando lá, vai visualizar o follow-me e prosseguir até o 09. Posição 9, 1791. Então, 3191, muito bom dia, informação curtiu a Mike, pronto, cópia para o galeão. Afirmativa, tá 3191. 3191, autorizado galeão, nível 340, via Brasil 1, 0 até SMAP, após direto Lúvito e direto Barbacena e conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 1-0, com primeira curva direita, na subida da El Leda, após o bridge, onde intercepta a via. Aciona 5055 e o controle 120, decimal 8. Está estabilizando, Lua, 62. Gente, complete a aproximação final e torre 1-8, decimal 6. 2000, azul 4082, desça para 2000, ajuste permanece, autorizado VLSXC, reporte localizador. Para 2000. Ele é sempre bem reportarado, 4082. Então, 3191, só confirmando, após o SMAP, voa direto Lúvito, Lima, uniforme Vitor Tangosca. Após o SMAP, a posição é Lúvito, Lima, Lima, uniforme Vitor, Tango e uniforme. Fechamento correto, a porta pronta, puxa sinal, então 3191. 3191. Six two zero zero, Scott Cadent, my arrival is 10-2, Fatal 060. Clear party arrival and 10-level 060, Delta Approach, good afternoon, Azul 4207, passing 1100 to 340. Azul 4207, call cadence, radar contact, climb 2 5340, dial departure. Flight level 340, dial departure, Azul 4207. Clean up, by stop position. Fly direct, east up, Ocean 6200. Realizador da 10 Azul 4082. Azul 4082, Torre 198-6. Torre 198-6, Azul 4082. Barra 2444. Isso que Oscar informe, frequência livre. Barra. Construtor do Salvador 35220. Diga. Libera a restrição de velocidade por 35220 manter a presente até Duna. 5220 está livre, desça para 2000 pés, o ajuste 1094. Está autorizado a LS XT, reporte localizador. Ciente, autorizado, até o LS reportará. Estabilizado o localizador 35220. 6600, bom dia. Preciso de taxa de Alfa para Tano Gillette. Alfa é contra Gillette. 6600 autorizado. Gillette, obrigado. Jet 6200, 5500. This is Flight Level 050, Ocean 6200. Oi, muito boa tarde. Tá passando, bom dia, tá passando o Fox, bom dia, contato radar, você para o 200 na saída da EL. 200, saída da EL, tá? Vou 1162 na chegada da Mari, desça até o 050, aciona a identificação. Autorizado e sábio, vou 1162. Esse jet Fox foi Leda. Na presente. Leda, tá presente, Fox. Fox 5103, pushback e acionamento. Então, 3895, após a passagem no tráfego da avião da sua retaguarda, que vai parquear no 01, quando eu vou te pedir só o reporte táxi. Após o avião da 01, autorizado o reporte para táxi. Salvador, boa tarde. Bom dia, é o voo 1556. Está atendido aqui no box 02, autorização para a viradeira do aeroporto de Tarnão, seu 1556, muito bom dia. Formação Curcea Mike, prepara Dael Leda para o Galeão e aguarda cópia. Gente da Mike, Dael Leda, aguardando cópia 1556. If enable 126 decimal 25 as of 207. Good afternoon. 132.25. 132.25 is the secondary. 133.25. Roger, 33.25 as of 207. Azul 4082, bom dia, Alfa Juliette Cruzeiro 08. Alfa Juliette 08, 4083. Voo 1556, pronto, cópia. Voo 1556, autorizado Galeão, nível 360, via Perzulu 103 MAP, após direto Lúvito e conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10 com primeira curva direita na subida da El Leda após voa direto bridge onde interceptor via. Aciona 5060 e o controle 1908. Autorizado o 360 para Galeão. Decolada 10 da El Leda, primeira curva direita, pelo 10. 5060, transponder 1208. Gol 1556, só confirma o transponder 5060? 5060. Correto, já está pronto para posicionar no 02. Agora pronto. 6200. Onde que se encontra a pista que decola? Cópia, novembro 3, 7, Lugo Fialfa. Autorizado São Paulo, Congonhas, no nível 380, decolando na pista 17, com primeira curva direita, na subida da El, Leda, após o Leda, voa direto, posição bridge, onde intercepta a Perzulu 16, até Bravo, até o Zulu, e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5056 no transponder e o controle 120 do sol 8. Sentiu no Golf Alfa, com o planejamento correto, confirme para o B. Para acionamento e táxi, torre 1 no 8, decimal 6, o ajuste 1 no 0 no 4, novembro 3, 7 no Golf Alfa, bom voo. Solo azul 402, tá, autorizado ingresso? Afirmativo, autorizado ingresso, portão 08. Portão 08, autorizado. Salvador, o 3895, pronto para o táxi com 127 a bordo, 4 horas, Galeão. Então, 3895, autorizado o táxi via Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 6, ajuste no 094, bom voo. 0094, Índia, ponto de espera, 186, dúzio, 3295. Salvador approach Oceaner 6200, establish on the localizer about 70 building site. Oceaner 6200, Tauri, 18.6. 118.6, bye bye. Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Guardião 02. Gente, aposta um tablet pitaçu. Pitaçu, Delta, sua identificação. Pitaçu, Delta, contato radar a 60 milhas do oeste de Salvador, voe em Mari para a chegada da Mari e desça até o 080. Autorizado vai estar, Vitor Kilo Delta. Autorizado está, obrigado, Vitor Kilo Delta. 5220, bom dia. Alfa Juliette para o CAT 3, atenta sinalizadores. Alfa Juliette, CAT 3, 5220. Meu papá, Alfa Kilo, muito bom dia. Informação com o seu Mike, prossiga. Pronto, qual que é o papá, meu papá, Alfa Mike? Papá, Alfa Kilo. Pronto, qual que é? Dando para Brasília, nível 430, via Perizulu 17 até Formosa, após conforme a rota do plano de voo. Decola na pista 17, com primeira curva direita na subida Arbor, após voo direto à posição Elephant, onde o intercepta a aerovia. Aciona 5037 e o controle 120.8, só corrigindo o transponde 5034. Elephant. Confirma para acionamento Itax, torre 1 no 8, decimal 6, o ajuste no 04. Papá Romeu, papá Alfa, Kilo, vovô. Chame o centro Recife na frequência 1251 e alterna 3325. 1251, 3335, dia, Guardião 02. Sobre situação, 110 ao comando. Frente, torre 1-8 de Palmeia. 1-8-6-A, 02. Vitor Tiro Delta, desce até o 050. 050, Vitor Tiro Delta. Salvador Ground, good morning, Ocean Air 6200, located on Echo Joint Alpha. Ocean Air 6200, continue taxi via Alpha, Juliet to gate 04. Current taxi via Alpha, Juliet position 04, Ocean Air 6200. Salvador, Buenas, é o TAM 3895. TAM 3895, Buenas, contato radar, seguindo para o 340 na saída. 340, possibilidade de voar Leda, senhorita? Após 2000 pés, apertado Leda. Após 2000, direto Leda. Questionamento pronto na posição 05, TAM 3191. TAM 3191, cuidando com a equipe de solo para o ataque. Autorizado, TAM 3191. Salvador, o 3895, aqui diminuiu um pouco o nosso atraso, pode voar bridge? 3895, vou solicitar o centro Recife. Ok, não sei se for. Tiro Delta em curso, pode manter a velocidade até Duna? Tem mais tiro, você tá falando errado. Tem, então mantém a máxima que puder. Prossiga. Bruno 70, informação Mike, correto, autorizado Recife, nível 370, via por isso 58, decolando na pista 10, com primeira curva esquerda, na subida Pouca, transição Aracaju. Aciona 5071 e o controle 120 do final 8. Bono 790, procedimento correto, repete pronto para puxar o salão 09. Bono 790. Estou autorizado para abrir. Direto bridge, muito obrigado, 3895. Salvador, voo 955, pushback, acionamento, tá na 2. Voo 556, aguarda para push, 1-2, setor.